Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu recebo aqui no estúdio a candidata a deputada federal pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Kátia Ronsani Castro, a professora Kátia, número 5030. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes, pessoal que está acompanhando pela internet. Satisfação recebê-la aqui nesta manhã e, primeiramente, né, antes de entrarmos nas perguntas propriamente ditas, vou pedir aqui para que você se apresente ao público de Foz do Iguaçu e região, conte um pouquinho aqui da sua trajetória também na nossa cidade e fronteira. Então, eu sou a professora Kátia, trabalho há mais de 12 anos no Colégio Barão, sou moradora de Foz há mais de 23 anos lá no, na grande região de Três Lagoas. E a minha luta, né, desde que me tornei estudante de pedagogia na Unioeste, tem sido uma luta pela educação pública, uma luta em Foz também, não só na rede estadual, mas na rede municipal, uma luta pelos direitos humanos e uma luta no que diz respeito aos trabalhadores. Na cidade eu tenho me envolvido, né, e tenho defendido, tenho estado ao lado naquelas lutas que diz respeito aos trabalhadores, à juventude, às mulheres e aos educadores. Presidente da APP Sindicato também em várias ocasiões? Isso, agora eu estou licenciada, né, por causa da eleição, mas eu sou atualmente presidente da APP Sindicato do Núcleo de Foz do Iguaçu. Eu perguntei presidente em várias ocasiões, mas é que você fez parte da diretoria várias vezes também. Isso, né? em outros cargos, né? E agora, por último, a gente foi eleita como presidenta da PP Sindicato. E eu pergunto também com relação à motivação, o que levou a essa candidatura a deputada federal? A gente sabe que é uma eleição bastante dura aqui no Paraná, são 30, né, representantes da bancada paranaense. Qual que foi a decisão de sair justamente candidata à Câmara dos Deputados? Então, Guilherme, nós somos de um partido que nos orgulha muito, um partido que, o PSOL, que tem uma luta muito coerente em defesa dos direitos dos trabalhadores, um partido que não se coliga por tempo de TV ou por outros interesses que não seja defesa dos menos favorecidos, dos trabalhadores. E nós temos uma coligação com outro partido que é de luta também, que é o PCB, que esteve nas ruas lutando contra todas essas medidas que atacam aí os trabalhadores. Então, a decisão de sairmos como candidata tem a ver com a necessidade de fazermos a disputa ideológica, né? A gente sabe que o momento eleitoral é o momento que as pessoas fazem discursos bonitos, fazem promessas, mas o que nós queremos fazer e que estamos fazendo nessa campanha é mostrar que, além de fazer, né, não fazer discurso, é mostrar a história de luta, mostrar o lado que nós temos, que é o lado de defesa da educação pública, o lado de defesa do direito das mulheres, do direito da juventude, do direito da defesa da classe trabalhadora. Então, a gente tem falado assim, nesse momento que a população está desiludida com a política. É preciso mais que olhar para as pessoas, é preciso olhar para os partidos, porque a eleição não é de pessoas apenas, é uma eleição de partidos também. Então é preciso olhar qual é a história do partido que essa pessoa está, o que esse partido defendeu recentemente, né? Defendeu ou atacou os trabalhadores? Defendeu retirar direitos ou manter os direitos da maioria da população? Então a gente tem feito, e essa foi a motivação, no momento em que um monte de oportunistas vão fazer discursos fáceis para enganar, como fizeram na eleição passada e enganaram o povo, a gente tem muita coerência, e num partido que tem muita coerência e tem muita tranquilidade de participar dessa disputa, justamente por isso, porque a gente não foi daqueles que enganou a população, de que enganou os trabalhadores, que foi muito coerente. Então acho que nós temos todo o direito e toda a tranquilidade para participar desse momento de eleição. E como é que está até a composição da chapa? São dois partidos nessa coligação, PSOL e PCB. Como é que vocês distribuíram? Quantos candidatos? Pergunto isso até para saber quais são os planos de vocês quanto à possibilidade de eleição de candidatos, quantos votos vocês calculam, enfim. Isso, nós temos uma aliança que não é uma aliança que vem nacionalmente, né? O PSOL e o PCB estão coligados, uma aliança nacional que vai de partidos, é o PSOL e o PCB, mas junto tem os movimentos populares, que é uma, né, até uma coisa diferente da eleição comum, que tem o MTST, que é o Movimento de Luta pela Moradia, tem movimento de mulheres, tem movimento da comunicação. Aqui em Foz, somos nós, pessoal, PCB, e as Brigadas Populares, que também é um movimento, né, popular. E essa aliança vem nacionalmente, estadualmente e regionalmente. Então, a gente mantém uma coerência. A gente vê aí no cenário político que tem partido que se coliga regionalmente com um grupo, estadualmente com outro, nacionalmente com outro. Então, é uma falta de coerência total. Nós não. Nós mantemos essa coerência de... Até porque é uma questão de ideologia mesmo, né? De coerência mesmo. É, na nossa coligação aqui no Paraná, nós estamos juntos com o PCB, mas nós somente do PSOL temos candidatos, né? E a previsão aí de votos que nós temos que fazer são cerca de 180 mil votos. Aí, mas vai depender também da quantidade de votantes, né? A estimativa que a gente tem aí é 180 mil votos e precisaria cerca de 18 mil votos para eleger aí um deputado, uma deputada federal. É bastante votos, a gente entende. Mas também esse é o preço de você não fazer aliança fácil, de fazer aliança simplesmente por voto. A gente faz aliança por aquilo que a gente defende, que tem que ser um pensamento, né, semelhante, um pensamento próximo à ideologia. Então, para que o ouvinte possa entender, entre todos os candidatos, né, da coligação, se calculou em torno de 180 mil votos necessários, e aí o mais bem votado, ali, o que faria mais de 10% dos votos, seria o eleito. O eleito, isso, justamente isso. Se eleita deputada federal, quais são suas propostas, até suas bandeiras que você pretende levar ao Congresso lá em Brasília? A gente tem uma construção coletiva aqui, um plano que a gente construiu em Foz do Iguaçu com o PCB. Bandeira central nossa é a defesa, a luta pela educação pública, né? Depois eu posso detalhar melhor. A defesa da vida das mulheres, né? A gente entende que a gente vive um contexto de aumento da violência contra a mulher, do feminicídio, da desigualdade salarial, do pouco espaço que é reservado à mulher na política, no espaço de política. Então, essas são bandeiras que a gente defende. Nós defendemos a bandeira das pessoas LGBT. É um debate que a gente quer fazer com a sociedade, a gente quer fazer na escola. É preciso respeito à diversidade. Outra bandeira que nós estamos defendendo também, questão da moradia. O nosso, né, presidente Guilherme Boulos é do movimento de luta pela moradia. A gente vê, quando entra nesse tema, que a moradia é um direito primordial de todas as pessoas, morar é um direito, e a desigualdade das pessoas que pagam aluguel, das pessoas que não têm casa, né, é uma desigualdade tremenda, é uma bandeira que nós levamos. E aí também entra trabalho e renda, que é uma bandeira fundamental para nós. E aí nós discutimos reforma tributária nessa questão de trabalho e renda. Queremos a revogação da reforma trabalhista, porque essa reforma tem causado mais desemprego. Queremos a revogação da lei de terceirizações, porque só tem causado mais precarização do trabalho. Queremos a revogação da emenda constitucional 95, que só tem gerado prejuízo à área do serviço público, educação, saúde, segurança. Queremos discutir questão do emprego, do desemprego, que tem gerado desemprego, então, e também a questão da juventude. Nós queremos, levantamos a bandeira da juventude, nós queremos a revogação dessa reforma do ensino médio, que só tem trazido mais prejuízo para a juventude. Então, são mais ou menos esses eixos aí que nós estamos fortalecendo as nossas candidaturas aqui junto com o deputado estadual, o Jonathan Vieira. E a gente sabe que educação é um consenso, né, entre qualquer grupo político aqui no Brasil. Quando você vai falar de educação, é um consenso no sentido de que nós precisamos desenvolver a educação para que a sociedade possa se desenvolver também. Gostaria de saber especificamente da sua visão com relação a essa área de educação, até pela formação em pedagogia, por ser professora também. Qual a sua visão sobre a educação brasileira e o que é que pretende defender justamente se eleita deputada? Então, Guilherme, para começar, né, a educação é bandeira aí de todos os candidatos. Não tem alguém que não fale em defesa da educação. Só que os mesmos que falam em defesa da educação são de partidos que votaram aí com a emenda constitucional 95. Nós queremos a revogação dessa emenda. Primeiro de tudo, a emenda do teto de gastos. Isso. Né? Ela, por 20 anos, ela está dizendo que não pode haver maiores investimentos, a não ser aquele da inflação de cada ano. E isso a gente entende que, se não revogar, a gente não pode ter, né, melhoria na infraestrutura das escolas, não haverá melhoria na questão de investimentos em material, em tecnologia, em construção de novas creches, você vê a situação das universidades mesmo, precarizada, corte de bolsas, isso tem a ver com essa emenda constitucional. Então, para começar, é preciso revogar essa emenda para a gente dizer em educação pública. Outra situação, se nós precisamos parar de privatizar a educação, né? A educação pública, por que que a gente defende? Porque ela é a condição de todos terem acesso, né? A privatização da educação, quando a gente privatiza, a gente tira o direito de todos as pessoas terem acesso. Então, defender a educação pública hoje significa também uma escola mais democrática, uma escola aberta a discutir todos os temas. Nós não podemos ter temas tabus nas escolas. Hoje a gente vive um movimento, né, extremamente conservador, que quer pôr mordaça nos educadores, quer pôr mordaça nos estudantes, quer esses projetos de escola sem partido, escola de ideologia de gênero. Nós estamos vendo que nós precisamos cada vez mais discutir os temas, né, com uma abordagem científica, não uma abordagem de senso comum. Nós precisamos de uma abordagem científica para a escola, discutir os problemas que a escola tem, discutir as questões, enfrentar os problemas do preconceito, né, seja o preconceito em questões de gênero, da diversidade sexual, o racismo nós precisamos enfrentar, o bullying. A gente viu uma situação trágica acontecendo na semana passada na escola de Medianeira. Esses são temas fundamentais que a educação precisa enfrentar. Uma escola, uma educação de qualidade não se faz colocando temas que não podem ser discutidos pela escola. Todos esses nós defendemos que a escola precisa enfrentar. E sem investimento, né, não existe educação de qualidade. Precisa, hoje os profissionais da educação, vamos falar de questões de salariais, por exemplo, os profissionais da educação com nível superior são profissionais que ganham 60% a menos que qualquer outro profissional que tenha nível superior. Qual é o motivo dessa desigualdade? Então, nós defendemos também que os professores ganhem o mesmo valor que os demais profissionais com nível superior. Nós defendemos redução de jornada para os funcionários de escola, defendemos 30 horas, que os funcionários possam trabalhar 30 horas, sobretudo porque são maioria de trabalhadores mulheres. Defendemos concurso público, porque não é possível terceirizar, né? A terceirização, a gente sabe que é ruim, porque cria uma situação de desemprego constante, de baixos salários, de troca de funcionário o tempo inteiro e de condições precárias de trabalho. Então, essas são algumas bandeiras aí que a gente tem defendido. Então, 10% do PIB de investimento, 10%, né, do PIB investimento em educação pública. Esse recurso não pode ser destinado para a educação privada, tem que ser exclusivamente para a educação pública, que os últimos governos têm enviado, de certa maneira, para o setor privado. Nós queremos exclusivamente para a educação pública. E você falou da questão da defesa das pautas das mulheres. Porque a gente sabe que os partidos políticos hoje aqui no Brasil, há uma lei que coloca que 30% das candidaturas, pelo menos, devem ser femininas. Mas essa mesma lei não obriga que todas essas candidaturas sejam aceitas. Então muitas delas são registradas, acabam ficando por ali, indeferidas pela justiça e fica por isso mesmo. A gente sabe também que a composição do Congresso, da Assembleia Legislativa, continua sendo majoritariamente masculina. Como é que você coloca essa questão, você se eleita como representante, né, do sexo feminino? De que forma pode fazer a diferença? De que forma pode defender bandeiras de interesse das mulheres? Então, as mulheres aí são mais de 52% da população. Nós somos a maioria da população. O mínimo, para ser justo, nós teríamos que garantir cotas, né? Para fazer justiça. Enquanto a gente não chegar a essa questão de igualdade, eu defendo as cotas. Que nós teríamos que ter, por exemplo, um Congresso, um Senado, com metade das vagas para homens e metade para mulheres. Uma Câmara dos Deputados, sim, mesma coisa, 50%. Hoje, infelizmente, os partidos cumprem esse 30%, cumprem dessa forma, né? Muitas vezes usando as mulheres, né? Não, porque a gente sabe que a condição da mulher estar no partido é muito desigual, porque essa sociedade machista impõe para as mulheres um conjunto de obrigações, por exemplo, coloca a obrigação de cuidar dos serviços domésticos como se fosse uma obrigação só da mulher, de cuidar dos filhos como se fosse só uma obrigação da mulher. E aí qual é o tempo que a mulher tem de se envolver, de participar das atividades políticas? Então, a condição de participar da política é muito desigual, por isso que a gente defende, né, cotas nesses espaços aí para minimamente igualar. Então, a gente pretende lutar por isso enquanto representante, para a gente fazer uma... Acho que precisa passar por uma reforma política, né? Não pode ser 30% não representa a necessidade, o conjunto do número de mulheres que nós somos na população brasileira. E eu acho que as mulheres têm dado as mulheres têm toda a condição de decidir o rumo do nosso país, né? O movimento que aconteceu, o Ele Não, sábado aqui, foi muito importante, porque está dizendo qual futuro que nós queremos para o nosso país, que é um futuro não de fascismo, de ódio, não de machismo, não de intolerância, de respeito a quem corresponde a 52% da população e, na maioria das vezes, quem sustenta os lares desse país, quem corresponde à chefia das famílias, quem cuida seus filhos, muitas vezes, sozinhos, né? Sozinhas. Então, é preciso acabar por um não nessa intolerância, nesses discursos de que quem cria filho sozinha, cria filho desajustado. Isso é muito horrível para a situação do nosso país, esses discursos. Com relação à questão dos trabalhadores, você citou também aí que pretende se comprometer com defesas, né, de interesses dos trabalhadores. A gente sabe que já passou aqui uma reforma trabalhista, né? Alguns candidatos defendem, inclusive, a revogação de itens, né, dessa reforma trabalhista. Qual a sua visão sobre este assunto? Enfim, é preciso trabalhar novamente esse tema no Congresso? O que é que você pensa sobre a questão trabalhista? Nós gostaríamos de estar numa conjuntura da gente avançar em direitos trabalhistas, né? Mas, infelizmente, a gente está numa de ter que defender aquelas leis que estão na CLT. A CLT ainda era, hoje, na conjuntura que a gente está, a gente precisa se agarrar nela e defender ela. Então, a reforma trabalhista trouxe só piora da condição de trabalho do trabalhador, né? Dizer que o negociado vale mais que o legislado é dizer aquilo que o patrão tem mais força do que uma lei, do que a lei, né, de defesa do trabalhador. Isso é inadmissível. Isso eles diziam quando iam aprovar a reforma trabalhista, que geraria mais emprego. A realidade está mostrando, tá causando mais desemprego, e no caso dos empregos gerados, são empregos mais precarizados, né? A gente viu aí um conjunto de próprias faculdades demitindo os trabalhadores e recontratando de uma forma mais precarizada. Assim queria acontecer ali na Unila com os trabalhadores terceirizados. A proposta, né, era muito próximo disso, demitir e recontratar de uma forma mais precarizada. Então, nós queremos a revogação dessa reforma trabalhista. E um outro ponto muito sério que nós estamos discutindo com a população na campanha, nós queremos impedir a votação da reforma da Previdência. Nós não queremos discutir reforma da Previdência, porque o que eles querem não é melhorar, igualar o sistema previdenciário. Eles querem fazer com a população trabalhadora, a população que recebe salário mínimo, ainda seja mais penalizada, porque eles não querem mexer na Previdência, por exemplo, do alto escalão dos militares, do alto escalão do Poder Judiciário. Eles querem mexer no salário mínimo das mulheres, no tempo de contribuição das mulheres, do trabalhador de salário mínimo. Então, nós não aceitamos nenhuma reforma da Previdência e nós queremos chamar a população. Nós não podemos, porque a gente acredita que a eleição é importante, é preciso eleger, né, deputados que se coloquem contra essa pauta, mas é preciso a população se mobilizar. Nós estamos fazendo esse chamado já agora na eleição. Nós não podemos aceitar nenhuma reforma da Previdência, porque ela não vem para melhorar a condição de vida dos trabalhadores. Ela vem, sim, para retirar mais direitos. E nós estamos já quase nos instantes finais dessa entrevista, mas eu tenho uma pergunta para fazer aqui, que é uma pergunta que eu faço, inclusive, a todos os candidatos que passam aqui pela bancada, no que diz respeito à questão do financiamento de campanhas aqui no Brasil, né, com recursos públicos ou privados. Qual a sua posição sobre isso e também como é que está sendo o financiamento da sua campanha? Está recebendo recursos públicos, doações? Como é que está sendo isso? Então, nós defendemos uma reforma política também, o pessoal, historicamente. Não essa reforma que o Cunha fez, que só piorou as condições, tornou mais desiguais. Nós defendemos que o financiamento de campanha fosse inteiramente público. Não aceitamos, não gostaríamos de ter financiamento privado, porque a gente entende que o financiamento privado é o que gera toda essa corrupção. Agora não pode mais financiamento de empresas, né, pelo CNPJ, mas pode pelo CPF. Os donos das empresas estão contribuindo com as campanhas. Isso gera corrupção, porque daí o cara doa pelo CPF e daí depois o candidato vota ao interesse de quem fez doação. Então, nós entendemos que esse financiamento privado gera corrupção. Nós defendemos financiamento inteiramente público, mas não esse enorme valor que é destinado. Nós defendemos um sistema igualitário de financiamento público, que fosse, né, um valor igual e muito menor do que esse valor que é destinado. Você vê, pegar os candidatos aqui de Foz mesmo, tem gente que já gastou 2 milhões na campanha. A nossa campanha está com R$5.000. E eu tenho usado o valor que eu recebi do fundo partidário, são cerca de R$2.700, e recebi mais R$2.000 e pouquinho de colegas que estão fazendo doações, né? Então, eu defendo, o nosso partido defende o financiamento exclusivamente público e um valor muito menor e um valor igualitário para todos. Também a gente defende tempo igualitário de TV, para que não haja essa disparidade. Um partido, uma coligação tem 5 minutos de TV, a outra coligação tem 8 segundos. Então você vê como que os interesses, o que move a política, não são os ideais. O que move a política no Brasil são interesses econômicos, financeiros. Não é possível que um cara que coloque 2 milhões numa campanha esteja fazendo isso simplesmente porque tem bons interesses para a população. Eu duvido muito disso e eu acho que a gente precisa de uma profunda reforma política se a gente quer acabar com esse sistema corrupto que existe na política e todo esse interesse econômico que move a política brasileira. Professora Kátia, candidata a deputada federal pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, número 5030. Estamos já chegando ao final dessa entrevista, mas eu agradeço aqui e deixo um espaço aí para que você possa mandar uma mensagem, dialogar com o ouvinte. Eu que agradeço o espaço, os ouvintes, e quero pedir o seu voto, dizer, tem muita gente indecisa. Pedir que nesses últimos dias verifiquem, gente, além do não dá para votar pelo discurso no momento da eleição, precisa olhar a história, o que o candidato fez antes do momento eleitoral, o que o candidato faz, que luta que ele se envolve, qual é o partido. Um critério muito bom para votar é: esse partido que o candidato está, votou contra o trabalhador? O que esse partido defende? Onde que esse partido estava quando medidas foram aprovadas contra os trabalhadores? E quero pedir o seu voto, voto numa mulher. Nós precisamos mudar essa realidade de uma Câmara extremamente feita por homens brancos, héteros. Nós precisamos por mulheres, mulheres feministas. Então vote professora Kátia, número 5030, deputada federal. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra essa entrevista no nosso site sempre-rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.